aqui. Bom, então dessa vez nós vamos fazer um pouco diferente do que fizemos todos os outros livros. Eu vou pedir que aquele que tem a melhor memória resuma a história. Nós nunca fizemos isso, então dessa vez eu vou fazer. Quem lembra? Mas você conta da seguinte maneira. Você esquece que você está numa aula e você conta de maneira a interessar o ouvinte na história. E assim, você tem pouco tempo para contar, mas ao mesmo tempo você quer contar de tal modo que a pessoa se interesse. Bom, a história começa com... começa na vida de uma família, Irley, a família Irley. Quando começa a ficar mais interessante é quando aparece um jornal médico, chamado Cobb, que tem uma amizade muito forte com o livro que está doente. Pode ajudar. Bom, no começo da história, o Henrique está quase morrendo. Está com uma doença, sim, ele está preocupado com a doença. Ele está voltando a... Está voltando a viagem para a África. E, com recomendação da mãe dele, ele pede ajuda para o médico. Da cidade dele, que é o Kerkobe. E ele começa a fazer amizade com o Kerkobe, vai conversando com ele, e essa conversa vai abrindo novos horizontes para o Kerkobe. E o Kerkobe vai se turmando com a vida da família, vai conhecendo as pessoas ali, as situações vão acontecendo, e acontece uma crise na família ali. A Maria Irley, ela é casada com o sobrinho do Ian, ela tem um problema assim, e ela se afasta de casa, assim, viaja para longe, e o Kerkobe vai ajudá-la. E eles começam a se aproximar mais, assim. Ela conta para ele que o problema não foi tanto de saúde, o problema foi ela fugir com o adultério. E começa a se aproximar, começa a ter uma amizade, intimidade, e ele convence a Maria a voltar para casa. Aí nisso os fatos da família vão se desenvolvendo, o Ian morre, a Maria acaba tendo caso com o Kerkobe. E a esposa do Kerkobe, era casada, a esposa dele vai apresentando sintomas psicóticos. Aí essa primeira fase da história da família aí nem vai ter um desfecho, então assim, vamos dizer, o Ian morre. A Maria se separa do marido dela para ficar com o Kerkobe e a Nina vai para o hospital. Peraí. A Nina já. Vamos ver se eu não vi. Eu acho que um ouvinte que não tivesse lido não entenderia por nenhum. Quem era Ian? Ian era o que estava doente de verdade. Nina é a mulher do Kerkobe. A primeira mulher. Mas conte como se fosse para uma outra pessoa, assim, muito rapidamente, do que se trata. Tenho certeza que tem alguém aqui que não leu o livro? Você entendeu alguma coisa da história? Está com muitas lacunas. Então conta como para ela. Qual é a relação entre o Ian e a Maria? Ian? É. E a Maria? Eles são parentes por afinidade. Ela é casada com o sobrinho dele. Maria é casada com o sobrinho do Ian. Não, quem é o Ian, em primeiro lugar? Como é que você define o cara? O que ele faz? Agora ele estava mais lutando contra a doença, né? Mas na vida dele, ele teve um tempo, foi militar, aí não conseguiu seguir carreira militar, não deu certo. Depois trabalhou com indústria. Ele era. Tinha um cargo importante na indústria. Ah, bom. Começou. Então, um industrial, papapá, né? A história começa assim. Então, um industrial chamado fulano de tal estava doente. Daí? É, volta, vai para viajar antes e volta doente. É assim que o negócio começa. Bom. Daí ele consulta um médico. Esse médico já era conhecido da história anterior, não era? Não. O Kerckhoven não está no processo, Maurício? Não. Tem certeza? Sim. Então a minha memória me falhou. Vamos lá. Tá. Esse médico é casado com uma moça chamada Nina. E assim, ela está totalmente apaixonada por ele, assim, vive em função dele, assim, né? Só que ele vive em função da medicina, assim, dos casos dele, assim, do trabalho dele. Como é que você define o Kerckhoven, assim, em uma palavra? Antes de conhecer o Ino? Não, a pessoa do Kerckhoven, ok? O outro era um industrial que voltou doente da África, e o Kerckhoven? Era um médico que atendia as pessoas. Médico, bom, melhorou um pouco, né? É? Quer dizer, o Kerckhoven tem algo de especial que tem. Tem, não é um médico como qualquer outro? Não. Então, é isso. Isso. Além do problema de saúde, eu já percebi o problema moral, o problema psicológico da pessoa. Então tem um industrial, né? Tem um médico, um médico casado, um industrial doente. E o médico começa a frequentar a casa do industrial doente e. Em vez de visitar só para fazer as consultas, ele acabava conversando assim, horas e horas e horas. E para ele aquelas conversas acabavam sendo assim, instrutivas, assim, porque instrutivas por um lado e por outro, faziam ele refletir sobre a própria vida, assim. Conversando com o Irlen, vendo a postura que o Irlen tinha diante da vida, diante da doença, diante da morte, aquele médico percebeu assim que começou a se achar medíocre, assim, começou a achar que não estava fazendo o que devia fazer, assim, sua vida. Por que ele achou isso? O que, que o Irlen tinha de especial? Para fazer ele pensar numa coisa dessa. Tem uma hora que o Kerckhoven fala que o Irlen complementa. Eu acho que o Irlen sabia sobre as coisas que o Kerckhoven não sabia. Melhorou um pouco, mas vamos lá. É que assim, o Kerckhoven tinha aquele talento especial de olhar, identificar o perfil das pessoas, assim, saber o problema que elas tinham. Isso em relação aos pacientes dele. Mas com o Irlen não acontecia isso. Quando ele estava diante do Irlen, a coisa não funcionava do mesmo jeito, assim. Ele começava, em vez dele ser o médico e o outro paciente, ou em vez de ser que nem as pessoas ali do bairro dele, normais, assim, ele parece se sentir inferior, assim. Alguma coisa, alguma experiência ali que o Irlen tinha e ele tentou não conseguir. Quer dizer que a intuição dele estava falhando ali, não? Estava falhando. Continua. Está entendendo? Melhorou. Melhorou. Eu comecei a pensar realmente o livro é bem interessante, como a Clara me disse. Vamos lá. Tá, mas o tratamento não estava dando resultado, assim, em termos médicos, assim. Por mais que a Kerckhoven se esforçasse, estudasse, dedicasse, assim, 24 horas por dia, o caso não adiantava, assim, não ia piorando. E para ele era péssima sensação, assim, tanto pelo lado do fracasso com o médico, como porque ele já estava sentindo uma amizade pelo Kerckhoven, pelo Irlen, assim, e queria ajudá-lo mesmo. Mas o Kerckhoven tem que fechar. E o Irlen, no fundo, ele já desconfiava, assim, ele intuía, assim, só que ele não queria assumir, assim, tanto que ele já tinha consultado outros médicos antes, mas ele não queria nem saber o resultado. Assim. Tá. Nessa parte do livro, assim, então tem muitas conversas entre eles sobre vários assuntos, assim, sobre a natureza da medicina, o objetivo do médico, sobre o sentido da vida deles. A história do Irving na África. As aventuras que ele passou na África, o tipo de homem que ele encontrou na África, lá naquelas viagens dele, que ele aprendeu na África. Sim. Ah, ela leu também o livro. vai jogar bola pra quem Qual que era a doença que ele tinha? Alguma febre, sim. Tá. Aí nessa parte dá pra dizer assim, o relacionamento dele com a esposa, do Kerkhoven, do médico com a esposa, vai ficando cada vez mais distante. A Nina, que é apaixonadíssima ali por ele, vai começando a perceber assim, que alguma coisa está diferente. O marido dela está prestando cada vez menos atenção nela. E por outro lado ele vai provocando interesse. Vai na família, né, dos irmãos lá, se adaptando ao jeito da família. E acontece um problema ali na família. Assim. Um problema é esse, além da doença do irmão. Que é, vamos dizer assim, esse sumiço da Maria. A Maria era sobrinha do irmão e era casada. Como se passa isso? Né? Historicamente, eu estou falando de que século? Começo do século XX. Começo do século XX? Aí tem esse sumiço da Maria. Tem um dia que ela se isola num hotelzinho da periferia, assim, né? E manda chamar. De outra cidade, manda chamar. Então o Kerkhoven vai até lá, assim, como médico. Assim, ele pensa, é um problema, ela está com alguma doença, está com algum problema, eu vou lá. Chega lá e descobre que é um problema assim, mais assim, moral dela, assim, né? Quer dizer, ela traiu o marido, assim, não sabe o que fazer agora. E ele diz, não, você tem que voltar, tem que assumir a situação, voltar lá para sua casa. Mas mais ou menos nessa hora ele começa a se envolver com a Maria, assim, começa a ficar cada vez mais próximo dela. Porque até então ele era só assim um médico conhecido, né? Não tinha um relacionamento. Que a Maria tinha grande admiração pelo Irmão e passa a admirar também cada vez mais o Kerkhoven. Então nessa hora a situação já está bem mudada assim, em relação ao começo daquela vida, assim, vamos dizer, normal, assim, que o Kerkhoven tinha. Agora ele já conheceu o Irmão, já aprendeu um monte de coisa com ele, eu estava refletindo sobre a vida, o casamento dele já entrou em crise e ele já estava se apaixonando por outra mulher. Só que não dava para eles assumirem o relacionamento, que os dois eram casados. E a Nina vai ficando com cada vez mais ciúme do Kerkhoven, assim, e vai tendo uns sintomas psicóticos, assim, ela vai saindo da realidade mesmo e com umas características que chamam atenção por serem as mesmas que, se eu não me engano, a mãe dele teve alguma coisa assim, teve um problema também de psicológico, a mãe do Kerkhoven. A mãe do Kerkhoven teve uns problemas assim, era apaixonada também muito por ele e começou a ter problema psicológico e a esposa dele também já fez a mesma coisa ali com ele. Até uma hora que ela acaba sendo internada. Acaba sendo internada e a Maria também já começa a conversar com o Ernesto, negociar a separação, ver quem vai ficar com a filha. O Ernesto nem resiste muito, assim, a mãe do Ernesto é que toma mais atitude assim, do que ele mesmo. E aí é só questão agora da... A Maria separando do Ernesto, só questão da Nina ficar internada e dela chegar a morrer mesmo no hospital para o Kerkhoven poder casar com a Maria. E aí vai começar uma nova etapa, uma nova etapa, né, na vida do Kerkhoven. Agora sem o Irving, que também morreu, e casado com a Maria. Aí acaba a primeira parte do livro. Foi? A Nina morreu, a esposa dele. Aí aqui acaba a primeira parte do livro. Aí tem um intervalo de 14 anos para começar a segunda parte. Nesse intervalo de 14 anos se passa aqueles episódios do processo Maurício, que a gente já tinha lido no outro livro, e a vida do Kerkhoven muda bastante também. Assim. Ele diz o Wasserman, 14 anos, é suficiente para mudar completamente a vida de qualquer pessoa. Assim. Então ele vira médico, trabalha como médico na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele também começa a ficar mais famoso, as ideias dele começam a ter assim mais. Como é que diz, né? Prestígio. Prestígio, essa divulgação. E ele começa, e a clínica dele começa a ser cada vez mais procurada. E também causou bastante polêmica em Peru, porque uns acham que ele é um, como se diz, um charlatão, e outros acham que ele é um grande médico genial. Mas em geral os outros médicos assim, né, não gostam dele. E por ele ter ficado muito famoso, então um certo jovem vai procurá-lo, que é o Edson Undergast, que é o personagem do nome do livro. E o Edson Undergast vai procurá-lo para quê? Pois é, ele vai procurá-lo por recomendação de uma senhora lá, macho, que era assim, era uma americana que tinha uma colônia de jovens lá, uma casa de jovens, assim, uma república, assim, que ela acolhia jovens com problemas sociais, moravam várias pessoas lá. Uma comunidade, é. E aí ela, dado uma crise que o Edson passou, crise assim que foi o suicídio de um amigo dele, um amigo muito próximo dele, assim. E por causa desse suicídio, uma outra menina que era apaixonada por esse menino que se suicidou. O que esse suicida tinha de especial? Era o Rodrigo. Rodrigo. É, ele tinha de especial que ele... Na noite anterior ele tinha conversado com o Kerkhove, assim, com o Edson. Então o Edson ficou pensando assim, o que podia ter feito, o que ele podia ter feito para evitar aquilo ali, se ele tinha alguma responsabilidade, se ele tinha alguma ligação com isso aí. E, se eu não me engano, a irmã desse Rodrigo se matou também, era amiga do Edson, era próxima dele. Então ficou aquela situação, o Pierre se matou, era uma família, se não me engano, de filho de políticos, uma família... O Pierre se matou e a irmã dele, a namorada não sabia o que fazer, queria se matar também. E o Edson estava como pivô do assunto ali, da questão. Então a Marshall diz isso para ele, procura aquele médico lá, o Kerkhove, que ele pode ter alguma solução, pode te ajudar. Então ele entra na fila dos pacientes e vai procurar, assim, como se fosse um paciente normal. Só que o Kerkhove, quando vê o Edson, ele vê assim que não é um jovem tão normal, entendeu? Mas tem uma ambiguidade muito diferente, tem uma coisa diferente naquele jovem, assim, chama a atenção. Ele vê assim que o Edson está muito ansioso, querendo procurá-lo, tá, passa assim uma imagem de ansiedade, assim, de interesse muito grande, assim. É, o Edson vai procurar o Kerkhove assim, com muita esperança, assim, como se fosse procurar o mestre mesmo. Assim, né? Não tentando demonstrar muito, ele queria. Ao mesmo tempo ele estava sentindo. Está procurando um guru, não é o médico? É, como se fosse um guru. É. E o Kerkhove resolve. É, e o Kerkhove resolve o problema do suicídio. Ele vai lá, leva a namorada do Piá que se matou para a clínica dele, trata da menina. Aí o Edson, aproveitando que a menina foi, que ele conhecia, ele todo dia vai visitar lá a menina, vai se enturmar, saber como que é o cotidiano da clínica. E o Edson, ele é muito inteligente, muito esperto, assim, ele pega tudo assim, no ar, assim, no funcionamento da clínica, ele logo se enturma, já sabe tudo, assim, como que é. Ele se destaca mesmo, assim, apesar de não saber, não ter uma posição assim, final, assim, do que como não entender completamente o Edson, não saber o que achar dele, assim, ele vê que tem alguma coisa diferente naquele jovem, assim, então deixa de frequentar ali, todo dia o Edson aparece ali. Só que o Edson, ele não se dedica, assim, não, firmemente ao trabalho, assim, não se entrega. A situação, ele fica vendo várias situações ao mesmo tempo, assim, ele está ali na clínica com o Kerkhove, mas ele frequenta, ele fica andando pela cidade, assim, procurando conhecer a marginalidade, conhecer ele se envolve em várias situações, assim, o Edson. Ele faz amizade com o Pia, que é um líder juvenil, o Lormer, que é um líder juvenil, assim, que mexe com político estudantil, que é filho de político também. E todo mundo diz pra ele, olha, esse Lorne vai ser uma péssima influência pra vocês. Mas ele cada vez fica mais admirado com esse Lorne, assim. E com o Kerkhove também. É, com o Kerkhove. Vai ser idolatrar o Kerkhove. É. E... Aí um dia o Edson aparece na clínica do Kerkhove com um grande machucado na cabeça, assim. E nesse dia o Kerkhove vê que tem motivos para se preocupar com o Edson, porque ele viu ali que de repente aquelas coisas que ele está se envolvendo ali, que ele não queria prestar tanta atenção, podia de repente fazer colocar ele numa situação que ele fosse morrer, assim, que ele fosse ter risco de vida. Então ele vai atrás para saber quem que é esse jovem mesmo, procura saber quem que é a família dele, procura se informar sobre a mãe e pai dele. Aí nessa hora o Edson procura saber informações da mãe do... Kerkhoven procura saber informações da mãe do Edson e recebe uma carta do da mãe dele, a Vitória? Sofia. Sofia. Que a Sofia conta todos aqueles episódios que aconteceram no Processo Maurício. Conta... Alguém aqui não leu o Processo Maurício? Então, conta assim que... Você não leu? Então, a mãe do Edson, quando escreve uma carta pro Kerkhoven, dizendo assim, olha, eu não pude conviver muito com meu filho, eu não conheci o direito, porque o pai dele era um juiz que tomou medidas jurídicas para que eu me afastasse da família e não me envolvesse com ele. Ele não queria que eu tivesse, que como mãe tivesse contato com o filho, com o nosso filho, que era o Edson. Então o Edson cresceu até os 16 anos praticamente sem mãe, só criado pelo pai, que era esse juiz. Só que aos 16 anos ele começou a se interessar por uma série de assuntos, principalmente pela justiça. Série de assuntos não, um caso específico. Ele descobre um erro judiciário que teria sido cometido pelo pai. Ele decide investigar e na investigação ele acaba destruindo a carreira do pai. Isso é o livro. Então é isso que o Kerkhoven fica sabendo, como também já estava sabendo quem leu o Projeto Maurício. Bom, ele fica sabendo também do que aconteceu logo após o livro, que isso também nenhum leitor que já leu o Projeto Maurício sabia, que era assim que o Edson não queria retomar os estudos, mas acaba terminando ali, se não me engano, o estudo que ele estava fazendo ali. O curso que ele estava fazendo, tipo, como se fosse ensino médio, assim, né? E logo o pai dele morre. É que quando acaba o processo Maurício, você não sabe bem como ficou a relação entre o Edson e a mãe, né? E o pai também. Mas daí aí explica que não acabou sendo meio decepcionante. Não, no processo Maurício tem dois outros personagens que interessam. Um é o Giesels, lembra disso? E o outro é o Warschauer. Não é isso? Explica para o Guilherme quem são esses caras e onde que eles entram na história. Mas explica assim, uma frase. Uma frase. O Giesels é um escritor cujos livros o Edson adora. E o Edson procura esse homem para tirar a sua. Assim, esclarecer as É o primeiro guru dele, né? É isso que é o que é isso. Coisa que e o guru. Ele transferiu para o outro, foi isso. E o que acontece? O guru atende o que ele, a expectativa dele? Não. Não. O guru deixa ele na mão. E o outro, Warschauer? O Warschauer é a principal testemunha, assim, a principal testemunha do processo Maurício, assim, a principal, como é que se diz assim? Figura. Fonte de informações, principal figura. Só que é uma figura simples. Figura sinistra, meu bandido. Mas ele também tem uma influência sobre o Edson, né? Tem influência. O Edson se disfarça, ele desconfia do Warschauer, que o Warschauer mentiu nos depoimentos. Então ele vai atrás do Warschauer para tentar descobrir a verdade. Disfarçado. Muda o nome e finge que ele começa a ter aulas de inglês com o Warschauer. E nessas aulas, assim, começa a tentar investigar, né? É, tentar investigar. E descobrir o que aconteceu e descobrir como ele... Só que ele acha que vai enganar o Warschauer, né? Esse é o problema. E o outro, só que o outro já percebeu tudo, o outro é muito mais inteligente que ele. E o domina de alguma maneira, né? É, e nessa época aí foi, assim, decisivo na vida do Edson, eu acho. Né? Ele teve que lidar com coisas muito mais sérias do que... É importante porque o Giesels, ele tem esperança no Giesels, o Giesels o decepciona. E o Warschauer, ao contrário, é um sujeito que ele se infiltra na vida do Warschauer para espioná-lo. E o Warschauer acaba sendo um guru dele de alguma maneira. Não é isso? Vamos lá. Voltando à história do Edson e do Lorne, né, o amigo dele. Então, o Edson, ele tem uma admiração muito grande para esse Lorne, assim. Acho que o Lorne pode ser um grande líder, uma pessoa de grande potencial. Só que esse Lorne, e tem um episódio que o Lorne era enganado por uma mulher, por uma jovem bailarina, né, a Perrot. O Edson não ajeita de jeito nenhum, não. Como é que pode o Lorne, tão importante como ele é, assim, tão inteligente, ser enganado? Não aceita, não acredita. Então ele vai atrás, ele quer descobrir. Até um dia que dá um probleminha isso aí. Aí acaba chamando o Kerkhoven de novo, para tentar remediar a situação. O Lorne tem uma crise, né? Um surto. Ele sai correndo pelado pela casa, assim. Né? E o Edson bem paradinho no cantinho, só olhando assim pra ver se não é atingido por nada, e a Pierrot com o Kerkhoven. O Kerkhoven consegue dar um jeito na situação. Ele sabe lidar com isso aí, né? E leva o Lorne pra clínica dele. Tá. O Edson tenta se aproximar também mais assim, dessa casa da Marshall, tenta indicar alguns jovens que ele acha que precisariam morar naquela casa, mas a Marshall não aceita aqueles jovens que o Edson queria indicar para aquela casa. Quer dizer, nada vai dando resultado do que o Edson está fazendo ali. Ele se envolve em uma situação, em outra, assim. Nada. Tem uma hora assim que a Colby começa a ficar preocupado com o Edson, vê que ele tem talento, pode ser ajudado, e oferece. Oferece pro Edson o cargo de secretário na secretário pessoal, assim, particular. E o Edson acha aquilo uma grande honra e aceita. E logo o Kerkhoven, vendo que o Edson está trabalhando direitinho, chama até para morar junto com ele na mesma casa, assim, com ele e a Maria. E Maria acha bom, assim, né? Ela aceita, assim, né? Porque acho que o jovem também, porque o Edson também precisa de ajuda. Só que vai acontecendo ali com o Kerkhoven e a Maria, que nem aconteceu com o Kerkhoven e a Nina antes. Assim, o Kerkhoven e a Maria vão ficando cada vez mais distantes. O Kerkhoven está cada vez mais envolvido no trabalho, na pesquisa dele, na clínica dele. E vai sobrando cada vez menos tempo para a Maria. Né? E o Edson ali, tem um trabalho e outro ali, na casa dele, ele acaba se aproximando de pouquinho em pouquinho da Maria. Ele acha que a Maria, no começo assim, ele acha que a Maria não estava favorável que ele morasse na mesma casa que ela, então ele tenta agradar, oferece de vez em quando assim, as flores, vai se aproximando cada vez mais assim, e um dia a Maria descobre que está grávida, só que ela não sente assim, intimidade suficiente assim, para falar com o Kerkhoven do assunto. Kerkhoven não estava dando muita abertura para ela como ela queria. Estava complicado relacionar. Não estava muito feliz. E ela diz assim, vou passar uns dias ali, que eu não estou mais dentro ficar aqui, vou passar uns dias numa casa de campo que eles têm, assim, a casa de lindo. E aí o Kerkhoven não quer acompanhá-la para ir nessa casa, e o Edson acompanha. Aí eles começam um caso. Mas nisso ela já teve um aborto, né? O Edson cuidou dela, assim. Nesse aborto, é o único que cuidou dela no aborto foi o Edson. O Kerkhoven acha ótimo que o Edson esteja sempre com a Maria, porque ele acha que isso é uma coisa que ele não tem tempo para fazer. Estivesse terceirizando o relacionamento com a esposa. Assim, então. Ele tá achando ótimo. Só que o Edson, daquele jeito dele, assim, ele não consegue lidar muito bem com o relacionamento. Assim. Tem aquela paixão, aquela coisa, assim, ele... O Vassi mais assim, você não deve despertar a paixão em alguém que é muito frio. Assim. Então, ele lida com a paixão de modo muito impulsivo, ele fica todo dia indo lá da casa do Kerkhoven para essa casa no campo, indo de um para o outro, e ele começa assim a achar que... Ele ao mesmo tempo sente a culpa por sentir aquilo uma traição ao mestre dele, ao Kerkhoven, mas ele acha que... Mas ele, ao mesmo tempo ele quer ter posse da Maria. Ele quer assim que a Maria seja só dele. E ele não tem coragem de assumir isso aí, então ele quer fazer pressão para que a Maria assuma o relacionamento com o Kerkhoven. Mas a Maria também não é tão maluca de fazer assim de uma vez, né? Até porque também ela já não estava conversando tanto com o Kerkhoven, quanto mais já conversar direto desse assunto, assim, né? Aí chega uma hora, então, que o Kerkhoven começa a desconfiar, o que está acontecendo, assim, né? Por que a Maria não dá notícia, não manda carta, e por que o Edson também está cada vez mais indo para Lindow e dando menos atenção ali para eles. Mas aí a Maria também começa a sofrer muito pelo relacionamento, tanto por se sentir culpada por ter traído o marido, como pelas pressões que o Edson faz com ela. O Edson começa a exagerar as pessoas. Por ter traído? Foi uma vez só? Não, é um advogado mesmo. Sim. E a Marina começa a sofrer porque aparece a filha dela ali, filha do primeiro casamento, está grandinha já, está com 17 anos, assim, aparece com uma amiga, e a amiga se apaixona pelo Edson. Para complicar a situação. Então a Maria sofre por ter traído, sofre por gostar do Edson, sofre pelo ciúme, sofre pelas pressões que tem ali. E aí uma hora o Kerkhove aparece. Para tirar a limpa essa história. Assim. Já, quando o caminho ele já vai pensando o que está acontecendo, ele já deduz, assim, ele é bem inteligente, já percebe. Assim, né? Só que ele chega lá, vê aquilo tudo, e ele também assim não se sente assim, com moral suficiente, autoridade suficiente assim, para chegar e tirar satisfações dela, assim, sabe? Não acha assim, também que tem tanta responsabilidade. Assim. Ele percebe, ele assume, assim, ele com ele mesmo, pelo menos, ele percebe assim, que ele se afastou, que ele abriu mão ali do controle da situação. Que ele, que por um lado, foi responsável também por deixar a situação andar desse jeito, dessa maneira. E a Maria fica muito, muito culpada, assim, pede perdão para ele. O que o Kerkhove faz, ele não sabe assim, de cara assim, se aceita ou não perdão de cara da Maria, mas uma coisa ele faz. Ele expulsa assim, o Edson. É, ele diz, vai embora, não quer nem conversar com ele, assim. Diz. E o Edson também nem reage, porque, imagina, traiu o próprio mestre dessa maneira, assim, né? Aí, dessa fuga, o Edson fica muito perdido, mais perdido que o normal, assim, né? Começa, pega a motoca dele, assim, e sai andando pelo mundo, assim, com a motoca, assim, né? Sem rumo, assim. Ele fica como se fosse, assim, um... A gente já tá com uns 25 anos? Bem semelhante. Ele fica assim, todo lugar que ele vai se sente culpado, nenhum lugar ele acha que é o lugar dele, ele não tem mais paradeiro. Assim. Então, de repente, ele se lembra da mãe dele. E ele acha uma carta, alguma coisa assim que lembra a mãe dele mesmo, um endereço. Uma carta assim, que ele nunca abriu. É, uma carta que ele nunca abriu. De repente, ele se lembra. Ah, tem minha mãe, vou atrás dela. E a mãe dele mora assim, num lugar assim, bem retirado, assim, já que ela ficou mesmo isolada da vida da família. Ela acabou tendo uma vida assim, à parte. Assim, ela vivia no alto de uma colina, assim, alto de uma... Uma montanha, uma colina. E o Kerkhove vai lá. E o Edson vai lá. Então, o Vassilão trabalha bem essa imagem, assim, que é uma subida mesmo, assim, em relação àquela situação que ele estava, assim, praticamente infernal, uma subida, assim, que ele está em direção à mãe dele. Ele percebe que a mãe dele tem outro padrão, assim, que ela tem algo muito, muito especial, assim. E a mãe dele compreende bem. Compreende assim, bem, acolhe ele, assim. Sim. Então dá a impressão, assim, de que alguma coisa, um pouquinho, assim, se recupera no Edson. Quer dizer, daquilo tão horrível que ele estava, assim. Dá a impressão que ele começa a ter uma nova fase. Dá a impressão que ele poderia começar uma nova fase. Ele termina, na última frase é alguma coisa assim de ressurreição, assim, mas fiquem abertos, você também não sabe, assim, fica um pouco ambíguo, assim. Ele termina, assim. Sabe, tem aquele conflito lá que ficou como conflito mesmo, o Kerkhove e a Maria, e o Edson também. Na hora da discussão entre o Kerkhove e o Edson, meio que se refere esse negócio, ele falou, você não existe mais céu, ele meio que põe uma culpa e depois ele consequentemente acaba encontrando a mãe e vem resolvendo esse problema de não ter mais equilíbrio. A gente até brincou, no geral, era falta de mãe na hora de tudo. É, porque a mãe de fato só aparece no final, né? É. Todo o processo Maurício, ela não está. Desse aí também não. E pelo que fica assim, subentendido, o relacionamento entre o Kerkhove e a Maria volta ao normal, né? Não, é que tá. Né? A Maria poderia voltar no. É, ele volta no casamento, assim, mas não normal, né? Porque o Kerkhove tá cheio daquela mágoa, daquele ressentimento ainda, né? E a Maria tá cheia da culpa também, tá cheia. Você vê, quando termina o processo Maurício, o problema não está resolvido. Termina esse aí, também não está resolvido. E quando terminar o terceiro, também não vai estar resolvido. Ela tem uma coisa que você não assinalou, talvez por ter parecido demasiado óbvio. O que você acha do nível de qualidade humana dos personagens todos? Muito bom, todos eles, né? Peraí, não tem um sujeito medíocre, mesquinho, ninguém, isso não tem. São todas pessoas de... Os personagens têm uma nobreza, né? Como é que o Wasserman consegue dar para você essa impressão de nobreza? É só pelo que acontece? Pelo que me deixa de acontecer, né? Não, pelas atitudes. Todo mundo é. Se preocupa bastante com se está fazendo alguma coisa moral, assim. Sentido moral das coisas. Todos tentando, estão tentando agir moralmente, de algum modo, não é isso? Mas tem uma maneira dele apresentar os personagens, dele se referir aos personagens, que também dá essa impressão. Vocês repararam isso ou não? Como ele é discreto para falar dos personagens? É como se ele deixasse assim que os problemas... Ele não vai entrando direto na intimidade do personagem, ele vai muito devagar, como se ele mesmo temesse cometer uma indiscrição. Repara isso? Isso é uma constante no estilo do Wasserman. Ele vai muito devagar, referindo as pessoas assim, por fora, pela sua condição social e tal, e falando delas, ele mesmo fala delas muito respeitosamente. Não é isto? No primeiro livro, o que você tem, basicamente, é o drama da justiça. Quer dizer, o sujeito está buscando uma justiça, de algum modo, tal como ele a entende, né, nos seus 15 ou 16 anos. Né? E você fica sabendo que aquele erro judiciário acaba sendo revelado de alguma maneira, tá certo? Mas ao mesmo tempo ele destrói toda a vida do pai dele, destrói o que restava da família dele, tá certo? Então ele corrigiu, né, uma desgraça criando outra. É isso. Você pode dizer que este problema da impossibilidade, da dificuldade do ser humano acertar moralmente, isso está ali o tempo todo, porque todo mundo está tentando, de algum modo, ser melhor, ser correto, ser nobre, etc, etc. E as coisas ainda assim, né, se complicam. Parece que tem, vamos dizer, um tipo de lógica infernal por trás de tudo que vai complicando, mas também nunca complica totalmente. Não é assim? As histórias parece que não terminam. Elas sempre têm uma abertura, têm a possibilidade de uma continuação. E a vida de uma pessoa emenda na vida de outra. E assim por diante. Tanto que esse livro, o livro chama Edsel Undergast, mas o Edsel só entra no livro na metade. Não é isso? Quer dizer, ele está contando a história de uma pessoa, de repente ele para, começa a contar uma história de uma outra, completamente diferente. Não é isso? E vai, e vai, e vai, e vai. Só vai emendar lá para diante. Né? Você nem sabe por que mudou, aparentemente mudou de assunto. E as pessoas às vezes se encontram por uma casualidade. Essa coisa de não terminar, isso aqui caracteriza, vamos dizer, o estilo épico. O estilo épico é uma história que sempre pode continuar. Ela nunca termina, o personagem morra, ela continua de algum modo, tá certo? E o estilo épico, ele sempre é marcado por uma distância que o autor tem com relação ao personagem. O estilo épico nunca entra em intimidade, nunca entra na psicologia dos caras. Você pode ver que ainda que esteja lidando com dramas tipo ciúme, adultério, essa coisa, o Wasserman nunca faz disso o centro da coisa. Sempre tem um plano maior, né, no qual ele está interessado, e que é exatamente este rumo do conjunto dos personagens, para onde eles estão sendo conduzidos. Ele também não sabe para onde eles estão sendo conduzidos. Eles não sabem, o autor também não sabe. Tá certo? É isso que dá, vamos dizer, a esses livros do Wasserman essa mágica, porque você, embora os personagens sejam todos incomuns, dá uma impressão de realidade tremenda. Você fica com a impressão que você conhece aquelas pessoas. Embora sejam pessoas totalmente incomuns e difíceis de você encontrar. Alguns são gênios, outros são monstros, como o Warschauer, não é isso? Mas de repente você está colocado no meio dessas pessoas fantásticas e elas lhe parecem totalmente reais. Não é isso? É como se você as conhecesse, mas você também não cria com elas aquela intimidade suficiente para você julgá-las. Você percebe que você não consegue dar razão para ninguém ali. Nunca tem este problema, né? Quer dizer, embora tenha um drama da justiça, quando termina o processo Maurício, você não sabe se o Edson tem razão contra o pai ou não. Neste caso, que há um adultério, você não consegue dizer quem agiu certo e quem agiu errado. Embora o problema moral esteja constantemente ali. Não é isso? Quer dizer, esse conjunto de incertezas, né, no meio da busca do que é o bem e o correto, e até do que é uma elevação da alma, porque o Edson está sempre, ele está buscando um guru porque ele quer melhorar, tá certo? E este... esta etapa final em que parece que abriu uma nova perspectiva para o Edson, mas você não sabe se abriu. E parece que consertou o casamento do Kerckhoven, mas você também não sabe se consertou. Essas coisas todas que ficam pela metade, tá certo? É que dão para essas histórias do Wasserman a sua profunda realidade. Porque as coisas não fecham nunca. E essa é a especialidade dele, né? E note que ele sempre começa os livros, né, com algumas considerações gerais sobre a época. Você lembra o começo do Edson Andergast? O que ele diz ali, você lembra? Ele diz assim que melhor do que às vezes a situação é tão, a situação social, histórica é tão complexa, para descrever uma pessoa, em vez de descrever a própria pessoa, a subjetividade dela, o jeito dela, é melhor descrever os desafios que ela teve, assim, a situação, os obstáculos que tinha diante dela, assim, como que a situação foi pressionando ela e fazendo resultar alguma coisa. Uhum. Quer dizer, que são situações, vamos dizer, que elas se alastram até atingir pessoas muito longínquas. Quer dizer, pessoas que não fazem parte do meio daquele sujeito, como no caso, por exemplo, ele sai procurando e vai terminar encontrando esse Warschauer, que é a pessoa mais estranha possível ao meio dele, tá certo? Do mesmo modo como esse Irling, você vê que não chega a haver nenhum contato entre o Irling e o Edson Andergast, não tem, mas no entanto é uma peça-chave para conectar dois outros personagens. Quer dizer, as pessoas que você não conhece estão envolvidos na sua história tanto quanto aquelas que você conhece, tá certo? Então, com isso, vamos dizer, o Wasserman dá a ideia, vamos dizer, de uma estrutura de tempo que está em aberto, que não termina, exatamente como a vida histórica, né? E que, vamos dizer, tem um sentido e ao mesmo tempo não tem um sentido. Tá certo? Tem um sentido porque você pode tirar, vamos dizer, algumas lições morais pelo caminho, mas essas lições morais não são o moral da história. Entendeu? Quer dizer, aquilo que vinha vindo num sentido e que você tira uma conclusão, essa conclusão pode ser até válida, mas a história continua e pode lhe mostrar, vamos dizer, o avesso. Tá certo? Quer dizer que num caso... No primeiro caso, o Edson tenta, vamos dizer, restabelecer a justiça, certo? Por meio da injustiça, afinal de contas, porque ele procede como se ele fosse um juiz, como se ele fosse... Ele usurpa a função de, né, jurídico-policial do pai, não é isso? E no segundo caso, onde ele está buscando, no primeiro caso a busca da justiça termina no desmantelamento da família, e no segundo a busca do guru termina num adultério, numa ruptura geral, tá certo? Do qual só a mãe de algum modo pode perdoá-la, tá certo? Mas a mãe é a mãe que ele não via, que ele nunca tinha visto, né, durante a vida inteira, e para ele é uma desconhecida, é um enigma de algum modo. E você também não sabe por que ela agiu assim. Você não sabe quase nada sobre ela, que ela é o fator mais misterioso da história. Mas ela é mencionada na primeira página do processo Maurício e na última do Ethel Andergast. Não é isso? Então, essa subida dele atrás da mãe é uma alusão, vamos dizer, ao verso final do Fausto de Goethe, né? Que é, se alguém aqui leu, né, que ele fala do feminino eterno, a feminidade eterna, né? A feminidade eterna é o quê? O aspecto misericordioso da divindade. Sim, existe o aspecto justiça, né, o rigor e a misericórdia. Então, o verso final do Fausto Goethe diz: a feminidade eterna nos eleva, nos puxa para cima. Então, essa mãe misteriosa, tá certo? É exatamente este aspecto. Mas o Vasma é discreto o suficiente para só insinuar que isso está acontecendo. Ele não chega a... Porque se ele... Veja, o Fausto acaba, o Fausto termina na eternidade, corta com o plano histórico e o Fausto vai para a eternidade levado pela feminilidade eterna. Mas aqui a história não termina, quer dizer, feminilidade eterna, que no Fausto representa a passagem do tempo histórico para a eternidade, aqui não tem, é só insinuado, mas a história vai continuar no outro volume. De modo que a relação entre a história, tá certo, e o sentido dela é sempre tensional e ambígua. Esse é um dos temas do Erich Fegren, né? Quer dizer, o sentido não se realiza e nem se ausenta da história. Ele aparece, toma forma, se desfaz, entra em conflito com ele mesmo e vai continuando. Essa tensão entre tempo e eternidade, esse é onde é a real estrutura da vida humana. É que se você morre, bom, então você saiu do tempo histórico e você entra no outro eixo do tempo, né, que vai para a eternidade, para o juízo final. Mas isso, evidentemente, não pode acontecer num romance. O romance é a história de seres humanos vivendo na Terra. Então, vamos dizer, a verdadeira relação do ser humano com o sentido da vida é uma relação de tensão, de ambiguidade, de aproximação, de ascensão e queda, certo? Que nunca chega, vamos dizer, a se realizar e nem pode desaparecer, porque você vê que todos esses personagens estão em busca do sentido de alguma maneira, no sentido do Viktor Frankl, né? Aquele sentido de dever, de missão, de você ter algo a fazer, alguma coisa que te transcende, que leva para além e para cima de você mesmo. Todos estão procurando de alguma maneira, né, se elevar. Você vê que até mesmo aquele Warschauer, né? O Warschauer não é um sujeito medíocre, de maneira alguma, nem medíocre, nem mesquinho, tá certo? Ele é simplesmente um vigarista assumido, né? Mas você vê que a vida dele acompanha o movimento da história, diz ele, do Oriente para o Ocidente. O Warschauer vai vindo cada vez mais, sempre do Oriente vindo para o Ocidente, até que ele vai parar em Nova York, né? Indicando mesmo o trajeto da civilização. Quer dizer, até o sujeito mais menos elevado, né, que é grandioso, de algum modo tem uma grandiosidade, né? Até esse, a vida dele tem algo a ver com esse sentido, mas esse movimento de Oriente para o Ocidente também, por definição, ele não pode terminar. Mas, afinal de contas, esse é o movimento do Sol durante o dia, no dia seguinte tem outro dia e assim por diante. Então, de todos os romancistas, o que melhor deu a ideia, vamos dizer, da estrutura real do tempo para os seres humanos é o Vasco. Porque você vê que em todos a história tem uma conclusão. E essa conclusão fecha, vamos dizer, uma imagem, um símbolo do sentido da vida. Tá certo? Mas é somente um símbolo. Como é um símbolo, tem, por um lado parece com a vida e por outro lado não parece com ela. Parece porque indica para onde ela vai, mas não parece com ela por quê? Porque encerra e fecha. E tem uma conclusão, ao passo que a vida sempre continua e ninguém sabe onde vai terminar. Não é isso? Então, no fundo é este o assunto, né, do Jacob Wasserman. Deu para entender? É uma pena que no curso deste, na duração deste curso, não vai dar para a gente ler o terceiro, né? Mas tem algumas pessoas aqui leram, não leram? Quem leu? Para você? É, no terceiro entra outros personagens, né, que não tinham absolutamente nada a ver com essa história. E, bom, independentemente do curso, eu recomendo seriamente que leiam esse livro, assim como qualquer outra coisa do Jacob Wasserman que vocês achem. Eu estava lendo uma outra história dele, que chama Ulrike, e quando chegou no meio da história eu perdi o livro, né? Mas estava interessante, assim mesmo estava interessante. Porque é uma moça que entra numa família, é uma moça sozinha. Ela inventa um jeito de entrar numa família burguesa e ela mete na cabeça que ela tem que destruir a família. Sem motivo, não tem motivo. Por mais que você procure, não tem, ela tem um ódio dentro de si que ela quer descarregar ali. E ela sente que ela é uma pessoa muito especial e que aqueles burgueses medíocres, de algum modo, merecem a destruição. Tá certo? E estava nesse vai não vai, quando aí eu perdi o livro, mas eu achei que ficou mais caracteristicamente Wassermaniano, ainda porque eu não sei como é que vai terminar. Então, de qualquer modo, você vê que o tempo todo você tem a sensação, vamos dizer, do movimento da humanidade inteira e não somente daqueles personagens. Isso aqui é uma coisa que vai assim, tempo histórico que vai, né, arrastando tudo, né, e que em parte você empurra as coisas para que aconteçam, em parte elas te empurram, tá certo? Quer dizer, você não é nem o joguete do destino e nem o sujeito criador dos seus próprios atos, você é um medo a medo, né? Esta coisa assim incrivelmente equilibrada entre as tensões, esse aí é que é o forte do, né, do Jacob Wasserman. Agora, é interessante você ver que esse tipo de romance, que é a história de um aprendizado moral que no Wasserman nunca termina, né? Está sempre aberto. Esse é um gênero caracteristicamente alemão. Existem inumeráveis romances alemães que são assim, a começar do Wilhelm Meister, do Goethe. Mas também são assim alguns romances bem, muito bons do Hermann Hesse. Alguém aqui já leu Hermann Hesse? Quando eu era um sujeito jovem, toda pessoa com menos de 30 anos lia todos os livros do Hermann Hesse. E isso foi uma coisa muito boa naquela época. Às vezes fica até estranho como é que um autor tão bom pôde, né, se tornar tão popular numa época tão estúpida quanto aquela, tá certo? Mas são sempre romances de aprendizado, né? Claro, com uma estrutura bem mais simples do que essa do Wasserman, tá certo? E outro detalhe aí é esta coisa da juventude. Essa época da Alemanha foi muito marcada pelos chamados movimentos de juventude. Movimentos de juventude não eram propriamente movimentos políticos, mas mais movimentos culturais. E você tinha milhares de jovens que, nos fins de semana, se juntavam, iam fazer excursões, iam ficar discutindo o sentido da vida, né? Mas eram muitos grupos desse tipo, tá certo? Quer dizer, era uma época de intensa busca do sentido da vida. Mas, de algum modo, você sentia que a morte pairava em cima de tudo aquilo. Porque essas buscas refletiam mais, assim, todas elas estavam condenadas ao fracasso. Quer dizer, umas terminaram na violência política, outras terminaram em ocultismos sem sentido, outros fizeram comunidades, tipo comunidades rurais, que depois nos anos 60 apareceu um monte aqui, comunidades de hippies, né, que terminavam ou em suruba, ou em tiroteio, ou nas duas coisas. Vocês não pegaram isso na década de 60, mas era muito comum. A gente juntava umas 20 pessoas, fazia uma comunidade rural, e agora nós vamos viver como primitivos. Os casamentos serão coletivos, os filhos também, quer dizer, cada um construía a sua utopia, evidentemente isso sempre terminava muito mal, terminava em, né, ou em tragédia ou em palhaçada, né? O regime que terminou em tiroteio mesmo, né? Mas havia muitos desses grupos na Alemanha. Tudo o que aconteceu mais tarde, nos anos 60, com o movimento hippie, então, na Alemanha já tinha acontecido muito antes. Então, nunca tantas pessoas buscaram o sentido da vida e nunca deu tudo tão majestosamente errado. Quer dizer, aquilo que aconteceu mesmo na Alemanha já estava dado, de algum modo, nesses romances do Wasserman. Que você, as melhores pessoas se empenhando nos objetivos mais nobres, tá certo? Tem algo ali que não funciona. E talvez o que não funcione seja precisamente uma coisa que talvez pode ser elucidado com um outro livro que não é do Wasserman, que é do Hermann Hesse, que é O Jogo das Contas de Vidro. Você conhece esse livro? Ninguém leu? O Jogo das Contas de Vidro é o seguinte: é uma ilha só habitada por sábios, artistas, filósofos, etc, etc, e no qual eles descobriram uma ciência, quer dizer, na verdade, uma ciência baseada em Leibniz, que é mateses universais, que é a intertradução de todos os conhecimentos possíveis e imagináveis. Tá certo? Então, você tinha como, por exemplo, você botava aqui uma equação, saía lá uma sinfonia, você botava um edifício, saía um quadro, e assim por diante. Quer dizer, sabia a tradução, a linguagem universal de todo o conhecimento. E essa linguagem estava condensada, tá certo, num jogo, que era feito com umas pérolazinhas de vidro, e havia, naturalmente, o grão-mestre, o sujeito que mais entendia do jogo. E após ele ter, então, captado esta linguagem universal, de se tornar o supremo dominador daqui, de repente o cara desiste de tudo, ele larga tudo. Não vou contar como é que termina, para não estragar a leitura, mas ele prefere voltar para o caos e a confusão. Tá certo? Então, o que é que nós vemos aí? Nós vemos uma ideia, vamos dizer, de uma eternidade concebida esteticamente e matematicamente. Uma espécie de eternidade pitagórica. É que, evidentemente, não é a eternidade cristã. A eternidade cristã é inimaginável, ela não pode ser imaginada, ela não tem forma humanamente concebida, só pode ser, vamos dizer, e quando ela é concebida não na ideia, vamos dizer, de um conhecimento universalmente explicativo, mas do perdão universal. É outra coisa, outra dimensão completamente diferente. Não é uma eternidade que é captada como um conteúdo cognitivo. Quer dizer, se é captada como um conteúdo cognitivo, então, evidentemente, assume uma forma racional humana. Então, na verdade, é uma falsa eternidade. É um símbolo de eternidade. Né? E quando este personagem do Jogo das Contas de Vidro, Jean-Joseph Knecht percebe que tem algo errado naquela perfeição eterna, ele prefere, de fato, o caos. Tá certo? Então, você vê que a Alemanha, nesse período, ela busca intensamente a ordem, uma elevação do espírito, e, no fim, ela acaba entrando para o caos. Tá certo? Mas porque aquela ordem que ela buscava, no fundo, era uma ordem estética e científico-matemática. Não é a verdadeira eternidade. Com a verdadeira eternidade não existe aproximação, como é que se diz, a não ser tensional. Quer dizer, até o último dia nós vamos ficar nesse vai e vem, como mostra o Wasserman. Aqueles que tem a ilusão de ter agarrado a eternidade e composto com ela um jogo, uma figura, um símbolo, né? Isto é a definição do tal gnosticismo. Então, no Jogo das Contas de Vida, o que você vê é a perfeição gnóstica realizada, o conhecimento total, perfeito, acabado, né? E, ao mesmo tempo, ilimitado, infinito, mas resumido, em última instância, numa forma estético-matemática. Tá certo? Então, na hora que você fez isso, você criou uma espécie de perfeição imanente, não é perfeição transcendente, é perfeição humana, na verdade. Né? Então, por mais bonito que seja, é um simulacro e é demoníaco. O Wasserman aí, ele, vamos dizer, se o Hesse preferiu mostrar o fracasso dessa realização gnóstica, o Wasserman adota uma outra estratégia, que é a de mostrar a verdadeira natureza da vida humana como tensão sem fim, até o último dia. A tensão dialética, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Nunca nem se realiza, tá certo? E nem se perde por completo. Mas, é claro, o impulso que move todos eles, o impulso é sempre nobre, sempre elevado, tanto no caso do romance do Hermann Hesse quanto do Wasserman. Esse impulso é exatamente aquele que o Viktor Frankl define como a busca do sentido da vida. E a busca do sentido da vida é, vamos dizer, a busca de você se transcender, quer dizer, de você ser algo mais do que o círculo de interesse imediato do teu organismo biológico. Né? Quer dizer, além do comer, beber e dormir, né? Você precisa um para quê, você precisa um motivo. Né? E esse motivo nunca é dado por você mesmo, é sempre por algo que te transcende e que não pode ser absorvido em você de maneira alguma, que nunca estará dentro de você. Né? Como, por exemplo, no caso do amor por uma pessoa. Essa pessoa nunca será você, ela sempre estará, né? Quanto mais você se aproxima dela, mais ela marca a sua diferença, porque, por exemplo, a pessoa morre, tá entendendo? Ou você morre, tá certo? Então, quer dizer, a separação física continua vigorando até o último dia, tá certo? Mas você, de algum modo, participa da vida dessa pessoa. Você se transcende sem você deixar de ser você mesmo e sem que a outra pessoa deixe de ser ela mesma, não é isso? Então esse é o impulso fundamental do ser humano, seja através do amor, seja num sentido de dever, né, seja até na busca da perfeição estética, é sempre isso, você está tentando participar de uma dimensão que é maior do que você, tá certo? E que ao mesmo tempo é muito íntima a sua, está muito, muito perto do seu centro, mas ao mesmo tempo é maior do que você. Ou seja, a tua própria linguagem humana, evidentemente, ela já é isso. Mas é para aqueles que estão estudando outro curso, quando ele marca a diferença entre linguagem animal e linguagem humana, que tantos hoje têm até dificuldade de perceber o que seja, quando é uma diferença evidente. A linguagem animal é sempre uma linguagem apenas de índices ou sinais de coisas presentes. Portanto, é uma linguagem que não se transcende, é uma linguagem que se refere, vamos dizer, ao ambiente físico imediato do animal. Agora, o ser humano, quando é através da linguagem, ele participa até mesmo de uma curva de tempo que pode transcender até a duração da sua vida. Quando ele herda, por exemplo, uma obrigação, um dever, um bem dos seus antepassados, e ele lega, né, aos seus filhos. Ou, como diz o Rosenstock, quando você dá uma simples ordem a uma pessoa, diz, ah, vai ali, busca o pacote e traz para mim. Neste enunciado, você, né, já articulou, né, o tempo passado, presente e futuro, sem que esse tempo tenha sido vivido ainda. Quer dizer, o futuro ainda não vivido já se articula aqui, tá certo? Como a razão da comunicação que está havendo entre duas pessoas. Quer dizer, você sabe que aquela ordem, vá lá e faça isso, ela será completada quando o sujeito voltar, dizer, ah, já fiz, tá? Missão cumprida. Quer dizer, ele vai voltar com a narrativa do passado, a qual já está contida na ordem dada no presente. Isso aí não é animal que faça. Está entendendo? Então, esta participação numa dimensão maior, ter dimensão de tempo, ter dimensão histórica, ter dimensão da sociedade, né, ser a dimensão, vamos dizer, do outro ser humano, tá certo? Isso aí é o impulso básico do ser humano. Tá certo? Quando você vê que muitas pessoas não parecem ter uma preocupação consciente com isso, é um engano, porque elas já estão fazendo isso. Se o sujeito quer, por exemplo, ah, eu quero casar, constituir família, o que é isso? Ele está se unindo com a pessoa hoje em função de um futuro que ele não tem a menor ideia do que será, mas com o qual ele já está comprometido desde já. Está compreendendo? Então, a capacidade que o ser humano tem, por exemplo, de prometer coisas. Nenhum animal promete nada. Ele promete, você já está comprometido desde já com o treco que você fará um dia. Quer dizer, este futuro que não existe já é a causa e explicação da sua ação, né, neste momento. Você pode dizer que todas as condutas animais são determinadas pelo passado ou pelo presente, não tem futuro. Quer dizer, a participação consciente no futuro é uma coisa da qual nem as criaturas mais medíocres e imediatistas escapam. Então, todas estão, de algum modo, buscando este sentido da vida. Não dá para você escapar da busca do sentido da vida e também não dá para realizá-lo. Nem realizar, nem escapar dele. Este é o, vamos dizer, a estrutura real do tempo humano. E, em parte alguma, isso aparecerá melhor do que nas histórias do Wasserman. Deu para entender? É só isso que eu sei desse livro. Se alguém souber mais alguma coisa, me conta aí. Bom, tem que ser, lendo esses livros, que são histórias imaginárias, de algum modo vocês estão trabalhando um tipo de conhecimento da vida que vocês já tinham antes. Vocês são capazes perfeitamente de perceber outros seres humanos, perceber, vamos dizer, o rumo da vida deles, o que eles estão fazendo aqui, para onde estão indo. A gente tem um conhecimento quase instintivo dessas coisas. Tem, por exemplo, a noção de que a vida de um ser humano não é um jogo totalmente aleatório, que ela tem uma fórmula, tem uma coesão interna qualquer, por mais contradições que apareçam, por mais rupturas que há, como nas histórias do Vasco, mas tem muitas rupturas, quer dizer, etapas que acabam e que você tem que começar de uma maneira completamente diferente. Apesar disso, tem uma coesão interna, todos nós sabemos disso. Não há nenhuma maneira de você identificar essas realidades por meios científicos cartesianos. Não são realidades que possam ser, captadas pelo tipo de observação que se faz na ciência natural. Tá certo? Mas, ao contrário, exige um tipo de observação que é uma observação comprometida e agente. Né? E se você tentar se colocar fora da vida humana para observá-la, tá certo? Com a mesma objetividade, neutralidade com que o sujeito estuda a vida das formigas ou uma equação, você não vai entender mais. Está entendendo? Quer dizer, nada mais ilusório do que a possibilidade de você chegar a entender alguma coisa dos seres humanos mediante um tipo de, vamos dizer, esse tipo de objetividade científica que se coloca fora. Ao contrário, a participação e envolvimento consciente na situação e o reconhecimento, a admissão desse envolvimento e a declaração sincera desse envolvimento é o único instrumento que você tem para entender o que os outros estão fazendo. Entendendo? Quer dizer, aí você tem, aí entra o problema do método das ciências humanas. Todo método das ciências humanas é baseado nisso aqui. Entendendo? Quer dizer, o cientista natural que estuda tatu-bola, ele não tem que virar tatu-bola. Não tem como ser um participante do processo vital dos tatu-bolas, por mais que ele se esforce. Entendendo? Então, por isso, a observação dele é puramente externa, e ele vai recorrer ao instrumento da medição. Qual é o equivalente humano da medição? Porque se a medição é a garantia da objetividade, da exatidão nas ciências naturais, qual seria o equivalente dela, tá, no campo das ciências humanas? Não. Fenomenologia é uma técnica filosófica. Estou falando a medição é a maneira de você se relacionar com certos objetos aos quais você não pode ter acesso por meio de participação e envolvimento. Isso você percebe, por exemplo, que se você fosse envolver na vida de um leão, ele te come. E em outros animais, ou pedras, ou plantas, etc., de jeito nenhum você vai poder participar ativamente do processo vital deles, só em imaginação. Não é isso? Não é a anatomia humana. Não, qual é o equivalente? Quer dizer, a garantia da exatidão nas ciências do mundo físico é a medição. Existe um princípio equivalente nas ciências humanas, durante o século XIX, e até hoje muita gente acredita que as ciências humanas deveriam adotar o mesmo procedimento de observação externa e medição, quer dizer, modelar-se pelas ciências naturais. Isso deu errado completamente e provoca situações absolutamente ridículas. Não? Por quê? Nas ciências naturais, só interessa os fatos que foram observados cientificamente. Isso quer dizer que a observação extra-científica não interessa. Entendeu? Observação pessoal também não interessa. A experiência pessoal não interessa absolutamente. Interessa somente a experiência padronizada, que pode ser repetida por várias pessoas. Está entendendo? Então, no campo das ciências humanas, das duas, uma. Ou você está condenado à total inexatidão, e tudo depende da subjetividade, ou tem que haver um equivalente. Equivalente que é, vamos dizer, é o teste da veracidade. Esse equivalente chama-se sinceridade. Sinceridade é instrumento da exatidão das ciências humanas. Quer dizer, para você poder entender os processos humanos que estão em volta, tá certo? Você só tem um instrumento de observação, e esse instrumento de observação é o seu próprio envolvimento responsável na situação. Tá certo? Portanto, por onde é que você controla a veracidade ou falsidade das suas observações? É? Pela autodeclaração sincera do que você está fazendo ali. Está compreendendo? De como é que eu vou saber, por exemplo, o que você está querendo comigo, se eu não sei o que eu estou querendo com você? Está entendendo? Eu estou querendo te enrolar, estou querendo te ajudar. Está entendendo? Quer dizer, quando você entra numa relação, seja com um ser humano individual, seja com a comunidade, o único meio que você tem de controlar o que está se passando, controlar intelectualmente, não controlar física, não é dominar a situação, mas controlar intelectualmente, isso é ter a certeza do que está acontecendo, é você saber exatamente qual foi a carta que você jogou, para você saber qual é a carta, entender a carta que você recebeu. Está entendendo? Então, isto é o equivalente exato da medição. Agora, a diferença é que, vamos dizer, a medição científica, em princípio, pode ser repetida por qualquer pessoa, tá certo? Que saiba os procedimentos lógico-matemáticos para fazê-la. É uma simples questão de técnica. Tá certo? Você pode dominar aquilo, vamos dizer, de uma maneira, vamos dizer, sem que isto te envolva profundamente. Tá certo? Mas, no caso da prática da sinceridade, isso não é possível. Quer dizer, não tem um jeito de você aprender a observação sincera se você mesmo não tem a declaração sincera de você para você mesmo. Entendeu? Eu acho simplesmente incrível que nunca ninguém tenha percebido isso, quando isso está transparente, já desde Platão e Aristóteles. Quer dizer que você saber exatamente o que você está fazendo ali e o que você quer com as pessoas, tá certo? É um instrumento de aferição que você tem para pegar a resposta. Eu estava agora mesmo lendo uma explicação maravilhosa do teu livro das leis do Platão, que eu li, tem uma coisa tão importante ali que eu não percebi de jeito nenhum, que eu agora aprendi com o Leo Strauss. No livro das leis chega um sujeito de Atenas, então é uma conversa entre três velhos. Chega um velho ateniense, tem um velho ateniense, tem um velho cretense e tem um velho terceira cidade. E o ateniense chega ali querendo vender para os cretenses as leis de Atenas, que ele acha que são melhores que as de Creta. Tá certo? É, ele sabe perfeitamente o que ele está querendo. Tá certo? Mas acontece que em Creta, contestar as leis é proibido pela própria lei. A não ser numa circunstância, se você for um sujeito mais velho e se na Assembleia não houver nenhum outro mais velho que você. Então, neste caso, você, como você de certo modo personifica a tradição, você mesmo pode contestá-la. Quer dizer, ela só pode ser contestada por ela mesma. Então, justamente por isto, aquele ateniense, ele chega e ele faz um longo rodeio antes de entrar no assunto. E o rodeia para colocar, vamos dizer, o próprio cretense na posição do sujeito mais velho, que pode então discutir livremente suas próprias leis. Então, dois capítulos inteiros do livro são levados só para isso. E a gente lê aquele negócio e fala, mas por que essa coisa? Uhum. Quer dizer, parece que é um rodeio, entendeu? E o Strauss mostra, não é um rodeio, isso aí é o único meio possível de ele chegar onde ele quer. Mas ele conduz esse rodeio com grande exatidão, porque ele sabe exatamente o que ele quer. Entendeu? espécie de uma enrolação e um decurso de tempo? Não é uma enrolação. Ele sabe que para ele poder discutir livremente as leis de Creta, né, ele tem que fazer com que o velho cretense, ele próprio, coloque o problema, senão ele não pode, senão ele está violando a lei. Então ele cria uma situação na qual o velho está à vontade para falar. Entendeu? E ele faz isso justamente discutindo o hábito da bebida, porque em Creta a bebida é proibida, como entre os muçulmanos hoje, né? E em Atenas, ao contrário, a bebida é não só permitida, como até estimulada. Tem aqueles hábitos, aqueles banquetes que eles ficam bebendo até de madrugada, né? O velho ateniense faz então o elogio dessa bebida, porque ela coloca as pessoas numa situação que favorece a discussão. Então você vê que ele, com as palavras, ele está fazendo com o cretense a mesma coisa que o vinho faria. O discurso dele sobre o vinho tem sobre o ouvinte o mesmo efeito que o vinho teria se ele estivesse em Atenas. Está compreendendo? E que é tudo conduzido assim, o velho está sabendo tudo que ele está fazendo. E o outro também, o outro percebe qual é o jogo e se deixa levar, porque eles querem discutir o assunto. Né? É absolutamente magistral, mas é coisa que eu li isso e não tinha percebido. Eu achei que tudo aquilo era apenas uma chatice introdutória, só ia entrar no assunto no terceiro capítulo. Então isso quer dizer que perante as situações humanas, então, isso aqui é o fundo de tudo aquilo que está dito naquela apostila lá sobre o método das ciências humanas. Então, quer dizer, tem que haver um critério de veracidade e de exatidão, né, que seja tão rigoroso quanto a medição aí nas ciências humanas. Né? Essa medição, veja, o que é a medição? É o tamanho das coisas, né? É isso. E o que é esta sinceridade? É a régua com que você vai medir os outros. Está compreendendo? Eu preciso, numa determinada situação, eu sei que estou fingindo ou manipulando, tá certo? Eu vou ter uma resposta que ela pode ser também ambígua. Não tem jeito de eu escapar disso. Existe uma certa equivalência, né, na qual você pode enxergar assim, de uma maneira muito certeira o que está acontecendo. Este é o princípio de que torna possível a ciência dos assuntos humanos. E isso já era conhecido por Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão e Aristóteles jamais se colocavam do ponto de vista de observadores externos. Por exemplo, o cientista hoje, ele se coloca de um ponto de vista de que todas as opiniões em circulação são todas duvidosas. E somente a opinião dele científica é que vai valer. Platão e Aristóteles nunca fazem isso. Eles sempre partem das opiniões correntes, sabendo que a opinião deles é só mais uma opinião corrente. E esta, o exame desta opinião corrente, este é o material, a matéria-prima da qual você vai tirar um conhecimento científico que não desmente a opinião corrente, mas apenas a aprimora, a torna mais explícita e mais clara. Mas quando nós vemos, por exemplo, que hoje em dia, esse é outro exemplo dado pelo próprio Leo Strauss, ele diz que todo mundo sabe qual é a diferença entre um ser humano e um ser que não é humano. Todo mundo sabe. Qualquer menino de 12 anos, 5 anos, sabe. Isso. Agora, explique cientificamente. Você não há explicação científica. Quando você vai tentar examinar pela genética, pela zoologia, etc, etc, o que acontece? A fronteira se dissolve. Isso quer dizer que não existia essa diferença? E que a opinião geral estava errada e a ciência que vai corrigir? Não. Quando a ciência investiga isso e ela não consegue descobrir, quer dizer que ela não tem os meios de descobrir aquilo. Está compreendendo? Curiosamente, na cultura contemporânea, isso às vezes aparece invertido. Quer dizer, aquela, a impossibilidade, a impotência que uma ciência determinada tem de descobrir algo que você já sabe, em vez de ser interpretada como uma prova dos limites dessa ciência, é interpretada como um erro daquilo que você já sabia. Isso é esquizofrênico completamente, louco. Qualquer negócio da um chimpanzé. Né? Geneticamente, chimpanzé só tem 3% de diferença do ser humano. Portanto, não sabemos direito onde termina o ser humano e onde começa o chimpanzé. Fala, geneticamente, meu filho. A genética não sabe disso, mas eu sei. Você está entendendo? Porque existe um conhecimento pré-científico que a ciência não pode abolir, porque ela se baseia nele. Então, a ciência, vamos dizer, o saber científico é nada mais do que um aprimoramento feito a partir de observações humanas, tá certo? Ou de qualquer conhecimento pré-científico, né, que você já tinha. Você vê, o conhecimento pré-científico, ele tem, é o conhecimento corrente, o que você usa para viver, tá certo? É, ele não é exato, tá certo? Ele não é exato com relação a cada objeto em particular, mas ele tem dois pontos de referência que são infalíveis. Primeiro, ele tem um centro, esse centro é você mesmo. Segundo, ele é aberto para a totalidade, ele não tem limite. Tá certo? Então ele dá a medida certa da relação entre, vamos dizer, o eu e o mundo. Agora, se você tentar reconstruir isto cientificamente, você perde de vista os dois polos, o centro do círculo e a circunferência máxima. Você não tem nem o eu e nem a totalidade. Né? Você tem só pedaços observados e comparados uns com os outros, entre os quais não haverá, portanto, né, proporção ou encaixe possível. E daí você tentar reconstruir um todo a partir disso aí, fala, é impossível, porque esse todo teria que ser o que Aristóteles dizia, o infinito quantitativo em ato. Isso não é possível. Entendeu? Quer dizer, só existe para nós esse todo com a noção do infinito que está em aberto e dentro do qual você está, como participante da vida. Não é isso? Sabendo que os esquemas, as conclusões nunca fecham de algum modo, tá certo? E que a morte, que por um lado é o encerramento de tudo, tá certo? Por outro lado é só encerramento de uma parte, porque o resto continua, e você também não sabe o que acontece depois da morte, ninguém sabe. Então a morte está ainda mais em aberto do que a vida, tá certo? Então este jogo do aberto fechado, que é exatamente o tema do Vassima, né? É isso? Acabamos de ver isso, né? Essa é uma estrutura real que o conhecimento pré-científico pega e que nenhum conhecimento científico pode pegar jamais. E se ele deixa de se basear nela, então ele passa a tratar de um mundo, tá certo? Que já não é este infinito, ao mesmo tempo aberto e fechado, no qual nós vivemos realmente, mas é uma criação da mente humana. Então você consegue criar conhecimentos exatos sobre determinados pedaços que são totalmente inventados e que só adquirem alguma realidade se forem reinseridos, evidentemente, dentro do conhecimento pré-científico. Então, é por isso que nos últimos dois séculos nós vivemos numa época tão maluca, esquizofrênica, porque as pessoas acreditaram, ficaram tão encantadas com a ciência que descobriram, que acharam que poderiam reconstruir a imagem do mundo a partir de conhecimento científico. Não podem. Conhecimentos pré-científicos são fragmentos que têm que ser inseridos no pré-científico, no mundo da vida. Lembra mais velho que eu falava, o Edmundo Husserl. E aí da falha do Edgar Morin também, né? Porque, claro. Esse negócio de holismo, integração do saber, de quanto mais integrado e holístico tiver, mais louco vai ser. Quer dizer que o extremo especialismo que fragmentava tudo é menos louco do que o holismo que pretende reconstituir o todo a partir de dados da ciência. O todo só pode ser reconstruído a partir da experiência real dos seres humanos dentro do tempo e espaço real da vida. Tá certo? Não a partir do encaixe de milhares de recortes que, por definição, são um número indefinido. Quando você delimita um objeto para um estudo científico, você não sabe se esse objeto existe, se ele é apenas um ponto de vista que você projetou lá. Só a continuação da investigação é que vai demonstrar isso. Então você já começa por misturar objetos reais com objetos hipotéticos, né, e querer construir um todo. Ora, na realidade da vida, nós sabemos que as nossas hipóteses existem só dentro da nossa mente. E que a nossa mente, por sua vez, é uma maneira que você tem de se articular com uma totalidade infinita dentro da qual você está, e que é uma maneira muito precária. E na ciência acontece, então, na visão holística, o holismo científico acontece, então, o contrário. Durante um tempo, as pessoas, que durante a primeira metade do século XX, houve muita discussão sobre o problema da fragmentação do ser humano, né? Tanto na literatura aparece isso, quer dizer, os personagens deixam de compor entidades perfeitamente definidas e elas se transformam apenas em estados ou momentos, né? Na pintura, né, os seres são decompostos, como no cubismo, aparecem vários pedaços vistos de vários lados e esse pedaço não compõe um todo. Nas ciências também, quer dizer, você tinha conhecimentos científicos obtidos aqui que eram completamente impossíveis de articular com outro. Chegou uma hora, deu um desespero nos caras e inventaram um holismo para tentar colar tudo isso. Mas daí ficou pior ainda, porque não existe todo para as ciências. O todo só existe como totalidade em aberto, existencial, vital, dentro do qual existe uma atividade que se chama ciência, que pode, vamos dizer, conferir uma racionalidade parcial, né, a determinadas observações muito limitadas que você faz. Quer dizer, a ciência só poderia, vamos dizer, ela pode aprimorar o conhecimento pré-científico, mas nunca pode substituí-lo. Seria como um sujeito que, após aprender a andar de bicicleta, ele desaprendesse a andar a pé. Ele fez um upgrade, agora eu sei andar de bicicleta, então, só que não sabe mais andar a pé. Né? E assim por diante, ou como um sujeito que, um bebê que, após aprender a digerir comida sólida, não conseguisse digerir mais o líquido. Então é evidentemente um desastre, né? Então, conhecimento científico que não acha que superou o pré-científico, então, aí está realmente cerrando o galho no qual sentou. Então, quer dizer que o conjunto do conhecimento humano, da ciência humana, é a meditação responsável sobre a situação existencial real. E não, vamos dizer, um upgrade que permite ao cientista se colocar fora da vida humana, né, e observá-la como observaria formigas ou equações. Né? Não é, realmente não é assim. Também não é, se não é uma objetividade de tipo científico externo, também não é uma subjetividade completa ao mundo da fantasia, de maneira alguma, é um controle, né, rigoroso desses vais e vens entre o interior e o exterior, entre o tempo, a temporalidade e o sentido, e assim por dentro. Ficou claro? O erro ali é ter duplo nela. Primeiro, pegava-se objeto, fragmentava-se para conhecê-lo nos seus fragmentos. E era a primeira vez. Daí tentaram unir os fragmentos. Pior ainda. Daí piorou. E esse objeto, da colagem desses cacos para refazer o objeto, cortaram da esfera transcendental. Ah, claro. Daí ficou mais capenga ainda. Quer dizer, então, você vê, a experiência real da vida, ela começa no seu círculo imediato e ela se prolonga indefinidamente. Você não sabe onde termina. Não saber onde termina é a nossa abertura para o infinito, a transcendência, etc, etc. A partir da hora que você começa a montar esses fragmentos, você já se desinteressou do todo. Então você já está fora da realidade completamente. Daí você chega uma hora que você não aguenta mais a fragmentação, daí você quer criar um todo. Daí você inventa um todo substitutivo, está entendendo? Tudo isso por quê? Porque você não está aguentando a tensão real da vida, que qualquer pessoa normal aguenta. Qualquer um aguenta viver sem saber de onde veio nem para onde vai. Não é isso? Qualquer um aguenta viver dentro de um espaço que ele sabe que é ilimitado e dentro de uma temporalidade que ele também não sabe. Todo mundo vive assim, só os intelectuais é que não. Quer dizer, porque ele descobre um pouquinho a mais e, quer dizer, nesse pouquinho a mais, quando ele descobre esse pouquinho a mais, existe uma ampliação quantitativa do conjunto. Quer dizer, o mundo fica mais rico para ele, mais rico, mas também mais confuso. Ele diz, mas quem mandou você querer saber? Não é isso? Porque se você não aguenta, vamos dizer, de certo modo você, na hora que você esclarece algumas estruturas, você está mais consciente desta incerteza vital que é a base da vida. Não é isso? Essa incerteza básica. Mas que não é uma incerteza total. É essa, justamente esta tensão, esta oscilação entre os dois polos. Né? Entre o definido e o indefinido. o claro e o obscuro, tá certo? O conhecido e o desconhecido. Todo mundo vive nisto, desde que o mundo é mundo. Tá entendendo? Agora, se você quer, eu quero chegar a uma concepção total, eu falo, não existe concepção total, só existe uma totalidade, que é a totalidade real na qual você existe. Todas as concepções são parciais, e elas são apenas símbolos que indicam para, que ou indicam para essa totalidade, ou fecham você numa pseudo-totalidade. Você diz, quero fazer a concepção total do universo, ela faz-me rir. Se você fizesse uma concepção total do universo, ela teria que ser o próprio universo. Você não precisa fazer concepção total, não. Você faz um símbolo que remete para uma coisa que está em aberto. Está entendendo? Então, aí você, através do símbolo que você criou, as pessoas vêm e, como olham por aquela janela, e tem uma visão, vamos dizer, mais consciente, tá certo? Dessa totalidade em aberto. Isso é tudo. Está entendendo? Então, é como se assim, eu não posso ensinar para vocês como é o mundo. Isso eu não posso dizer. Mas acontece o seguinte, todo mundo já sabe. Né? O que eu posso fazer é intensificar, através de certos procedimentos intelectuais, a consciência que você tem dessa abertura para o mundo no qual você está. Está entendendo? Então não se trata de transmitir um conhecimento, mas trata de educação ex do ser, levar para fora. Quer dizer, aquilo que você já estava vendo e aberto, você vai ver mais claro ainda. Você vai ter mais consciência da mesma coisa que você já tinha, da qual você já tinha consciência antes. É uma intensificação da consciência e não uma transmissão de uma concepção acabada. Está entendendo? Quer dizer que todas as teorias, incluindo as teorias científicas, elas só são boas se elas têm consciência do seu caráter precário e simbólico. Tá? E a grande vantagem da literatura narrativa é que ela abre a gente para essa dimensão de experiência da vida mesmo. Que é um conhecimento que você já tinha, de algum modo, que você pode enriquecer, mas do qual você não vai tirar conclusão nenhuma jamais, porque não é para tirar conclusão. É só para ficar mais inteligente. Tá certo? Alguma dúvida? Então vocês viram desde a primeira leitura até agora. Não foram muitas leituras, né? Mas basta você ler, pensar um pouco, reexaminar o que, que eu fiz enquanto eu estava lendo esse negócio. E você vê que tem uma ampliação e intensificação da consciência. E isto não termina. Né? Tá certo? Só que, se você, vamos dizer, for pelo caminho do adquirir um domínio sobre o todo, então você vai entrar numa fantasia gnóstica infernal. Você vai ficar um tipo muito interessante, muito extravagante, bom para a gente ver de fora. Tá certo? E você vai sentir que você está vivendo num mundo que é muito diferente do das outras pessoas. Ao passo que, se o estudo for bem conduzido, você, aí que você vai estar vivendo exatamente no mesmo mundo da desempregada doméstica, do varredor de rua, tá certo? Só que você está tendo, vamos dizer, de certo modo, o privilégio, tá certo? De declarar para você mesmo certas coisas que ele também percebe, mas que ele esquece logo. Está entendendo? No fundo é isso, você retém na memória todas essas impressões sobre, né, o infinito, sobre a relação finito e infinito, o fora, o interno e externo, etc. Qualquer ser humano tem, o mais burro deles tem isto. Só que ele tem um pouquinho e esquece. E a gente guarda, pô, a gente guarda e fala para os outros. É só isto. Mas a experiência mesmo é igual em todos os seres humanos. Tá certo? E esse sentido, vamos dizer, de guardar essa experiência e a transmitir, isso aí que é a cultura. Então, Então, acho que por hoje é só. Mas, olha lá, você não termina, como é que fica para o ano que vem? Não sei, eu sei. Não, para o ano que vem nós fazemos outro programa de leitura, outra rodada de leitura. Provavelmente com outro gênero também, né? Nesta aqui nós quase fizemos, deu uma entradinha num livro de filosofia, né? O menu, né? Tá certo. Então aqui foi só um, vamos dizer, uma amostra. No próximo a gente talvez possa ler isso aí. Né? Mas pela lógica, pelo esquema dos quatro discursos, depois que fizemos esse período de vamos dizer, intensificação da imaginação, o próximo passo seria a esfera retórica, a esfera das preferências, dos valores morais, das opções políticas, etc. É o mundo da polis, da discussão pública. Talvez a gente possa fazer uma rodada com elementos desse tipo, né? Mas dê um tempo para eu pensar, para eu ver se é para fazer isso já ou daqui a pouco. Tá bom? Hã? O quê? Esse curso. Não, esta rodada está encerrada. Vamos fazer uma próxima com outros livros completamente diferentes.